Puxa o pavo, rola sem culatira. Se está cansado, diz adeus à canseira. Vai a correr um corridinho, que é bem mandado e saltadinho. E rasga a funa na força no malhão, que a gente vai levar de trabalhar no descompasso deste coração. E como é, e como é. Boa noite, bem-vindos a mais um Histórias de Eurovisão. Certamente que conhece o tema que acabamos de ouvir e que iniciou hoje, de forma diferente, a nossa emissão. O tema que escutamos, e para quem não sabe, chama-se O Meu Coração Não Tem Cor. Desnecessário será dizer que este tema foi um dos que representou Portugal. Mas, para quem não esteve situado na edição anterior, a música que ouvimos foi de 1996. Há 15 anos atrás, Lúcia Muniz, esta jovem cantora, levava o nome de Portugal tão longe como nenhum outro cantor havia levado até então. Aliás, até e desde então. Sexto lugar foi o lugar que Lúcia Muniz conquistou com O Meu Coração Não Tem Cor e chegou, em certas alturas, a estar em primeiro lugar. Um sonho que, infelizmente, não se concretizou. Ainda. Tal como esperamos por Dom Sebastião, que sabemos que não volta, poderá acontecer que Portugal realmente vença um dia o Festival da Eurovisão. Enquanto há vida e esperança, isto sim é possível. Vamos agora passar para a música de 1997. A música de Sally Lawson. Uma música... uma balada, uma música serena, bem diferente daquela que ouvimos da cantora Lúcia Muniz. O tema que vamos ouvir dá pelo nome de Antes do Adeus. Embora num género diferente e com uma classificação substancialmente inferior à de Lúcia Muniz, este foi considerado um dos melhores temas que Portugal levou à Eurovisão. Outro dos melhores temas que, segundo os especialistas, Portugal já fez e representou Portugal foi precisamente o do ano seguinte, 1998. O grupo Alma Lusa, do qual fazia parte a vocalista Inês Santos, que depois seguiu uma carreira a solo, levava Se Eu Te Pudesse Abraçar. A música tem algumas semelhanças em termos rítmicos com o tema de Lúcia Muniz, mas infelizmente em termos de sucesso não alcançou o desta cantora. Ora, porque Lúcia Muniz acabou por ter uma carreira de sucesso, ora, porque os Alma Lusa desintegrar-se-iam pouco depois. Vamos à música então, recordo, de 1997, Sally Lawson, Antes do Adeus, e de 1998, o grupo Alma Lusa com Se Eu Te Pudesse Abraçar. Estou a Deus, aventura. A loucura antes do adeus, a ternura juras ao luar e a canção do mar. Porque antes do adeus, com as trovas dos momentos, improviso, confiança em toda a dor. Antes do adeus, não há mais que dar o vento, sorriso, não há mais que dar o vento. Antes do adeus, os teus sonhos. Fomos imortais. De noite o rio, quando o sol se pôs, meu corpo navio na maré da tua voz. Somos ao desafio a vibrar por nós, que a luz da manhã era mágica. Palavras secretas, suspeita. No avesso do amor, antes do adeus, ainda escondeste o amor. Imperfeita, o livro do ser amado, a partilha a dois, o beijo do abrilhoso, para lembrar depois. Mas o azul do céu deixou de ser verdade. Em cinzas morreu a magia da cidade. Onde quer que vás, a saudade já lá traz. Se eu te pudesse abraçar e depois falar contigo, tinha tanta coisa para te contar. Meu irmão e meu amigo, caminhar, caminhar, caminhar, este caminho a andar. Terra, mãe, pátria, lar, que a distância faz chorar. Navegar, navegar, navegar. Acreditar, se eu te pudesse abraçar. Em todas as partes do mundo há gente de Portugal com saudade de alguém que deixou alguém do outro lado do mar. Se eu te pudesse abraçar e depois falar contigo, tinha tanta coisa para te contar. Meu irmão e meu amigo, caminhar, caminhar, caminhar, faz-te caminho ao andar. Terra, mãe, pátria, lar, que a distância faz chorar. Navegar, navegar, navegar, navegar, sobre a terra, sobre o mar. É preciso acreditar. Se eu te pudesse abraçar. Ouvimos agora um dos temas que mais marcou Portugal no final da década de 90 e princípio da década de 2000. O tema de Rui Bandeira, Como Tudo Começou. Foi este o tema que venceu o Festival da Canção RTP 1999. E foi, consequentemente, este o tema que representou Portugal neste mesmo ano na Eurovisão. Já lá vão 12 anos, mas certamente que muitos se lembram de Dá-me a tua mão, não mintas mais. É um dos versos desta música. Vamos ouvir então Como Tudo Começou, música de Rui Bandeira, 1999, e depois de 2000, Sonhos Mágicos. É a proposta da cantora Liana que venceu o Festival da Canção RTP no ano então de 2000 e que consequentemente também representou Portugal neste mesmo ano. Daqui a pouco trago-lhe a minha última intervenção e os últimos dois temas do nosso Histórias da Eurovisão. Autor da letra, Maria da Conceição Norte. Autor da música, Gerardo Rodrigues, que também é o orquestrador. Intérprete, Liana. Dirige a orquestra, o maestro, Armindo Neves. A chegar ao final de mais um Histórias da Eurovisão, trago-lhe agora os dois últimos temas deste programa. Na próxima semana vamos acabar esta caminhada da música portuguesa na Eurovisão. Infelizmente, quando acabarmos, não vamos ter ainda a certeza de qual o vencedor. Vamos sim saber que... Vamos sim saber já quem é que terá sido... Não, ainda não. Ainda não saberemos quais é que serão os 24 selecionados, mas estaremos quase a saber. Ora, pois, muito bem, mas isso só sabemos desta segunda-feira à 8. Entretanto, vamos terminar a nossa caminhada. De todas formas, teremos muito mais histórias da Eurovisão para vos contar. Ora, vamos agora ouvir então os últimos dois temas. Em 2001, Só Sei Ser Feliz Assim, interpretação dos MTM. E depois vamos ficar com Rita Guerra, o tema que vamos ouvir dá pelo nome de Deixa-me Sonhar Só Mais Uma Vez. Ora, este tema foi lançado e foi para a Eurovisão em 2003. Em 2002 Portugal não entrou na Eurovisão, a classificação foi má e os últimos três classificados não participavam no ano seguinte na Eurovisão. Atualmente as regras já não são assim, mas o que isto permitia era que outros países entrassem, portanto, neste festival. Ora, atualmente, e desde 2003 que se passou a adotar as meias finais, portanto, agora começou muitos países, e não só da Europa, relembro que a European Broadcasting Union transmite para países como Marrocos, Israel, Líbano inclusive, que esteve para participar em 2006, não participou por questões políticas, mas enfim, portanto, ora, Portugal em 2002 não entrou, só em 2003 foi quando pôde concorrer novamente e com Rita Guerra. Foi talvez a única, acho que foi mesmo o único ano em que Portugal não participou no Festival da Eurovisão desde que entrou. 2002 foi efetivamente o único ano em que Portugal não entrou na Eurovisão. De todas formas, fica aqui este registro porque é que isso aconteceu. Ora, vamos então ouvir Só Sei Ser Feliz Assim, dos MTM, e depois a música, esta música que representou Portugal na Eurovisão em 2001, e depois, em 2003, vamos então ouvir a música de Rita Guerra, Deixa-me Sonhar Só Mais Uma Vez. Caro ouvinte, espero que tenha a continuação de uma ótima noite. Fico por aí e bom fim de semana. Cristais de ilusão, és a minha fantasia. E é no teu beijo que eu encontro o feitiço. No teu abraço, o calor de que eu preciso. No teu olhar, um desejo atrevido. Com o teu amor, tudo faz sentido. Ai, eu só sei. Deixa a minha vida sem sentido.